Começa agora no canal 2. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Nostalgia, Som e Magia. Eu sou a Joana Santos e convido-o a vir comigo durante estas 2 horas recordar as músicas de ontem, que são as recordações de hoje. Ouvir, sentir e deixar a emoção correr. O Nostalgia, Som e Magia é assim. Traz para si, aos sábados, entre as 22 e as 0 horas, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, as boas emoções de ontem, de antes, boas emoções que se viveram ao som de grandes músicas. E a prova disso é o que vou trazer já de seguida. Vamos ficar com Rafaela Chave, com o tema Põe os Teus Braços à Volta de Mim. Seguimos logo com Telepatia, na voz de Lara Lee. E terminamos com Canção Grata, um tema que está na voz de Teresa Silva Carvalho. Fique por aí, desfrute estas 3 grandes vozes, estes 3 grandes temas. São para si. Até já. Põe os teus braços à volta de mim. Leva-me a um cinema de sessões contínuas, onde não haja princípio nem fim, mas apenas nós. Põe os teus braços à volta de mim. Vamos provar a noite dessas avenidas, onde não haja princípio nem fim, mas apenas. Serão noites de dormir.

embora nunca mais, depois que a vida é feita, eu volto a ser quem fui. Sem ironia, aceita a minha gratidão, que bem me faz agora o mal que me fizeste, mais forte, mais serena e livre e descuidada. Sem ironia, amor, obrigada, obrigada por tudo o que me deste, por aquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois que a vida desfeita, eu volto a ser quem fui. Sem ironia, aceita Foram três recordações muito bonitas as que abriram este nosso programa Nostalgia, Som e Magia. Mas mais três vêm para si. Chama-se Caixa e é interpretado por Eugénia Mel de Castro. Depois seguimos logo com o Sete Mares na voz dos Sétima Legião. E para terminar, a grande voz do grande Rui Veloso com o tema A Minha Namorada Até Fala Estrangeiro. Um tema retirado do álbum Fora de Moda de 1982. O que me diz? Fora de moda ou não, este programa passa para si as músicas que fazem parte das suas recordações. Tenho a certeza que nunca fica fora de moda, porque estas músicas não podem ser esquecidas. Simplesmente porque marcam a diferença de fazerem parte de todas as nossas recordações. Então convido-o a vir comigo, ouvi-las e senti-las. Depois como é? Tens um barco aqui mesmo ao pé. Descobre, corre, encobre, cobre, terra em terra ser. Descobre terras, tens terra, eras, não eras, és. Vais e se queres depois como é? Tens um barco ali mesmo ao pé. Separas, paras, disparas, asas, refazes, aves, ar. Boas, acusas, minhas, tuas árvores do estar. Se quiseres eu vou ao campo plantar o mar. Se quiseres não vou depressa nem devagar. Vou ficar. Tarde, Marte, em terra já se foi. Fui eu que disse, foste, viste e vês, agora lá. Voltas ao cais depois como é? Temos um barco aqui ao pé. Descobre, corre, encobre, cobre, terra em terra ser. Descorre, terras, diz terra, eras, não eras, és. Separas, paras, disparas, asas, refazes, aves, ar. Voas, acusas, ninhas, tuas árvores de estar. Parte, reparte, parte, tarde, marte, em terra já se foi. Fui eu que disse, foste, viste e vês, agora já. felicidade à beira-mar azul. Se os mares são só sete, há mais terra do que mar. Voltarei, amor, com a força da mar, ai cidade à beira-mar, ao sul. Hoje no vento do norte, fogo de outra sorte, sigo para o sul, sete mais. Thank you.

Oh, e eu ai, vou feliz em que o pai dorme. Por uma dose trago o coração em dor. Olha para a rua, o povo caminha, como nós vai comunhão. Minha mão na tua, tua mão na minha, coração com coração. Olha para a rua, o povo caminha, como na vai comunhão. Minha mão na tua, tua mão na minha, coração com quiser, sou assim, não me interessa, mas há nomes de mulher que me perdem a cabeça. Se estou a falar com a Lina, que é moça, prendada e bela, mas se passa a Guilhermina, deixo a Lina e vou com ela. Marias há muitas, feias e formosas, e algumas vaidosas, sem graça nenhuma. Marias há muitas, Maria qualquer, mas como é mulher, serve qualquer uma. Marias há muitas, Maria qualquer, mas como é mulher, serve qualquer uma. A Maria da Saudade já se esqueceu do seu bem. A Maria da Piedade não tem pena de ninguém. Terá minha simpatia aquela que me quiser. Que importa não ser Maria, basta que seja mulher. Marias há muitas, feias e formosas, e algumas vaidosas, sem graça nenhuma. Marias há muitas, Maria qualquer, mas como é mulher, serve qualquer uma. Marias há muitas, Maria qualquer, mas como é mulher, serve qualquer uma. Marias há muitas, feias e formosas, e algumas vaidosas, sem graça nenhuma. Marias há muitas, Maria qualquer, mas como é mulher, serve qualquer uma. Marias há muitas, Maria qualquer, mas como é mulher, serve qualquer uma. Mas como é mulher, serve qualquer uma. Mas como é mulher, serve... Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Praia de Espanha, nas sombras da noite, passava um cigano no seu alazão. O vento brandia seu nórdico açoite e as folhas rangiam caídas no chão. E já embrenhado no alto Alentejo, nas sombras da noite, tingidas de breu, nem mais uma praga, nem mais um desastre. Aos ecos distantes o pobre gemeu. Não há maior dor nos engano, nem vida que dê mais pena do que a vida de um cigano. Atravessar a fronteira para ser atravessado por uma bala certeira. E tudo porque o destino só fez ver um peregrino, companheiro do luar, um pobre judeu errante que não tem pátria. Contrabandista, temido e valente, voltava de Espanha no seu alazão. Um tiro certeiro, um braço dormente e um rastro de sangue marcado no chão. E já embrenhado no hálito Alentejo, nas sombras da noite tingidas de breu, nem mais uma praga, nem mais um desejo, aos ecos distantes o pobre gemeu. Não há maior desengano, nem vida que dê mais pena do que a vida de um cigano. Atravessar a fronteira para ser atravessado por uma bala. Que não tem pátria nem mar de recordações, neste nosso baú de lembranças, vamos ouvindo, escutando e sentindo grandes músicas e grandes temas. Vamos ficar agora com João Vilarete, com o tema Fado Malhoa. Depois seguimos até França, o país do amor, até Paris, a cidade da luz, do perfume, da moda, e vamos ouvir Charles Aznavour com o tema C'est Triste Venise. Seguimos logo, continuando no mesmo país, com Pete Laclaire, com o tema C'est Ma Chanson. Três grandes temas para ouvir e sentir. O que lhe parece? Três músicas bem bonitas para recordar. Recorde connosco. É assim, o meu, nosso, vosso, sempre vosso. Nostalgia, som e magia. Alguém que Deus já lá tem pintor consagrado, que foi bem grande e nos dói já ser do passado, pintou numa tela, com arte e com vida, a joia mais bela da terra mais querida. Subiu a um quarto que viu à luz do petróleo e fez o mais português dos quadros a óleo. O Zé de Samarra, com a amante a seu lado, a banza desgarra, percorre a guitarra e ali vê-se o fado. Faz rir a ideia de ouvir com os olhos, senhores. Fará, mas não para quem já ouviu, mas em cor. A banza derrama canções de amargura e há vozes de alfama naquela pintura. Daqui vos digo que ouvi a voz que se esmera, buçal de um faia brutal cantando a severa. Aquilo é bairrista, aquilo é Lisboa, boêmia e fadista, aquilo é de artista, aquilo é Malhoa. Este é o seu Canal 2 da Antena. C'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les ne viennent souligner que des silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêves perdus. C'est trop triste Venise, autant des amours morts. C'est trop triste Venise quand on ne s'aime plus. L'hiver, le vent, la pluie chantent leur mélodie. La brume ou le soleil, à mes yeux, c'est pareil. Ne cherchez pas pourquoi tout est si beau pour moi. Pourquoi ce gris? Rêverie. Passou num instantinho esta nossa primeira hora do Nostalgia, Sonho e Magia. Mas vamos ficar com três temas para terminar a nossa primeira hora e logo depois voltamos, depois do bloco comercial, para lhe trazer muito mais música. Vamos ficar com a Sylvie Vartan, com o tema Si Je Chante. Depois ficamos logo de seguida com os Conchas, com o tema Bonbon. E terminamos esta seleção de três músicas, Taras e Montenegro, com o tema Autocarro do Amor. Fique então por aí e saiba que nós voltamos já de seguida para continuar a recordar consigo. Até já! Si je vous chante, c'est pour toi, c'est pour toi, oui pour toi. Peguei o meu biquíni, dei gasosa ao meu mini e voei pela marginal direito ao sol. Não esqueci o portátil no seu estilo versátil, só com ondas de bom rock and roll. Tem a foto novela bem romântica e bela, toda beijos do princípio. Como um bombom.

tell by the dimple in your chin. You're in beautiful shape for the shape you're in. And I'm in shape for Bernadine. Oh, Bernadine. Oh, oh, oh, Bernadine. When you wander into my dreams at night, your remarkable form is a pure delight. I go, go, go for Bernadine. Bernadine. Oh, Bernadine. You're a little bit like every girl I've ever seen. All your separate parts are not unknown, but the way you assemble them's all your own. All yours and mine, dear Bernadine. Oh, Bernadine. Oh, oh, oh, Bernadine. Say you wait for me out by the rocket base, and we both blast off into outer space. And oh, oh, oh, oh, Bernadine. Bernadine. Oh, Bernadine. Come away with me now in my rocket propel machine. We'll come home by the way of a driving spa, just a little this side of Shangri-La, and there I'll stay with Bernadine. There I'll stay with Bernadine. O nosso Nostalgia Sem Magia vai passando. O tempo passa, passa, é rápido e daqui a pouco estamos no final. Mas antes disso, vamos ficar, e porque ainda falta, ainda tenho mais músicas para lhe apresentar, vamos ficar desde já com temas muito bonitos. Falo do tema Amor, do grupo Mocedades. Depois ficamos com Cavalo à Solta, um tema de Fernando Tordo, em português. E terminamos esta seleção com Companheira, na voz de Pedro Barroso. Três temas para ouvir. O que lhe parece? São muito agradáveis, não é? Então fique por aí e desfrute da nossa seleção musical. Toda ela para si. Estando tú por medio de que pueda hablar, eres mi única razón. Amor, amor, amor. Oh,

que a saudade ainda me queima o coração. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Estás feliz agora, depois que tudo acabou. Depois que tudo acabou. Todo dia é o mesmo dia, toda hora é qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Estás feliz agora, depois que tudo acabou. Depois que tudo acabou. Mesmo dia, toda hora é qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu bem sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Pois é, foi no instante que passaram estas 2 horas do Nostalgia Sem Magia. Mas dizemos desde já que no próximo sábado, entre as 22 e as 0 horas, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web, cá estamos para lhe trazer também boas recordações e boas músicas. Portanto, já sabe, conto consigo no próximo sábado, entre as 22 e as 0 horas, para ouvirmos estas músicas, estas boas recordações. Vou deixá-lo com o Meu Coração a Teu, na voz de Maria Bethânia, depois Espalhem a Notícia, na voz de Sérgio Godinho, e terminamos esta seleção com Pronúncio do Norte, GNR, com Isabel Silvestre. 3 temas para ouvir e terminar a nossa Nostalgia Sem Magia de hoje. Desejo-lhe um ótimo resto de sábado. Não, resto de sábado não. Um ótimo domingo. Assim é que é, porque sábado termina agora às 0 horas. Portanto, desejo-lhe um ótimo domingo. Uma ótima semana. Seja de descanso ou de trabalho. Que lhe corra tudo pelo melhor. Isso é que é preciso. E já sabe, tanto a Rádio Antena Web como o Canal 2 da Rádio Antena Web tem toda a programação para si. O Nostalgia Sem Magia vai embora por hoje, mas no sábado cá está para lhe fazer companhia. Até lá, tenha tudo de bom. Uma ótima noite. O meu coração ateu quase acreditou na tua mão que não passou de um leve adeus. Breve pássaro pousado, minha mão bateu asas e voou. Meu coração por certo tempo passeou na madrugada procurando um jardim. Flor amarela, flor de uma longa espera, logo meu coração ateu. Se fala em mim e não mentia que nesse momento já me despedi. Meu coração é teu, não chora e não lembra, parte e vai-se embora. Se fala em mim e não mentia que nesse momento

por um